sobrevivente da rua. Tem que respeitar meu corpo. Uma só verdade, né? Ser sujeito homem não é fácil, não. No ramo da rima, bota o coração na ponta da caneta. Guerreiro com a lança encurralando o opressor. Eu nem me lembro bem quantas vezes fui na casa do meu pai. Perdi as contas, para mim nunca foi demais. Desci e subi ao morro da favela, a favela. Porto Vitória, Carapicuíba, faço parte dela. Foi por ali que eu conheci muita gente. Pessoas humildes, imigrantes, uma pá de gente. Barracos e muros feitos de telhado e tábua. Do outro lado, condomínio com guarita e guarda. Muitas vezes me lembrei do muro de Berlim. Condomínio versus comunidade, me vem na mente o fim. Nada diferente do que existe nesse imenso Brasil. Desigualdade de condições sob missas, político nem viu. Carapicuíba não é como Munique ou Berlim na Alemanha. Não é como os castelos medievais e as montanhas. Tem favela, área livre, muito pessoal. Escolas, ruas, estradas, gente do bem e não do mal. Eu acredito que a educação salvará o mundo. Eu acredito que os livros são os grandes refúgios. Eu creio que a humanidade insiste em acreditar que diante de tanta desgraça a esperança ainda é sonhar. Eu vejo a guerra, vejo a fome, conflitos religiosos. Eu vejo a corrupção política, lágrima nos olhos. Mas um levante nos últimos anos guardo na lembrança. Gangue 2016, acredito nas mudanças. Alana rima, Alana rima, Alana rima, Alana rima, Alana rima, Alana rima, Alana rima, Alana rima. Eu sou gueto, eu sou quebra, eu sou bamba. Nascido na Bahia e fui criado aqui em Sampa. Meu nome é Alana Rima, rap é meu potencial. Rimo na batida caixa até no som do berimbau. Já fui garoto gueto, hoje sou homem formado. Já errei algumas vezes, quem é que não teve os seus pecados? A música rap eu descobri, foi na minha adolescência. Rimava na escola sobre educação e violência. Escrevia poesias, saía várias rimas. Para mim estava bom, eu descobri a minha sina. Sempre escutava e assistia rap quase todos os dias. Era na fita cassete VHS o que eu tinha. Conheci muitos artistas, me inspirei geral. Era Glock, MV Builta, Edit Rock, Mano Brown. Nessa época eu tinha 13 anos de idade. Hoje tenho 28, o que restou foi a saudade. Foi o marco da vida de muitos, conheci pessoas de potencial. Deixei o cabelo crescer, usava os trajes bem legal. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria novamente. Fazia mesmo estrado, mesmo ela, mesma corrente. Porque eu sou Alana Rima. Pela música rap ter entrado Alana na minha vida rima. Pela saúde, pela vida, Alana, pelo talento rima. Por poder compor as minhas músicas, Alana, os meus poemas, rima. Os meus textos. A música rap me mostrou, Alana, que eu tenho que rima. Seguir um caminho. Passar por cima de todos, Alana, os meus erros rima. Reconhecer o passado e seguir lutando, Alana, pelos meus rima. Mudanças. Quero Alana, agradecer Alana, o SM rima. Produções, Nildo, meu parceiro, Alana, a meu rima. Pai, Antônio Carlos Nascimento Almeida, Alana, a minha rima. Mãe, Thelma Nancy de Lima, e aos Alana, meus irmãos, rima. Que Deus leve Alana, saúde e alegria a todos Alana, vocês. Rima. O rap é isso, quem ouve sabe Alana, da nossa Alana, idade, rima. Personalidade e o que acreditamos. Alana, rima. Quero deixar também aqui um salve a todos Alana, os coletivos Alana, e grupos rima. De rap de Carapicuíba, aos Alana, MCs, solos, DJs, especialmente Alana, ao DJ Dog, rima. Produtores musicais e em geral Alana, aos artistas rima. De rua. Eu acredito nas Alana, mudanças, rima. Acredite você também nas mudanças. Alana, um abraço, rima. Alana Rima.